Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás, e bem atrás, eu curti um som que é da hora e que agora eu resolvi colar na rabeira desse som que está na frente. Eu vou atrás pra poder provar que o rap decola, vem sem demora. SJ está na área pra provar, pra revolucionar e pra mostrar que 99 é o ano do rap. Muita luta e sofrimento, estamos aqui unindo ritmo e poesia pra fazer você se divertir. Não pra jogar a conversa fora, e sim pra provar que o rap e MPB no Brasil fica da hora. Me lembro desde o começo, com muito esforço, humilhação e desgosto, chegamos aqui, me apresento a vocês. ST, etimologia, hip hop, para quem quiser ver. Esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Esse é o hip hop, esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Esse é o hip hop, esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Ao invés de ficar pelas quebradas, e bocadas, e acabar entrando em parada errada, pense no bem que você pode fazer, ou bem ou mal, só você pode escolher. Mas pense muito bem no seu futuro então, microfone na mão, cantando rap então. Não é ilusão, pegue um papel e uma caneta e uma ideia forte, com uma batida forte, é só questão de sorte. Veja bem, pode ver que tem, o movimento é muito grande e cabe você também. Com um DJ no scratch, MCB no beatbox, scratch, o som não é pop, esse é o som do hip hop. Esse é hip hop, esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Esse é hip hop, esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Esse é hip hop, esse é o hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Cada cidade só, em cada bairro só, em cada vila só, vários malucos só. O som do RZO está na mente, não dá pra tirar, se não bota uma fé, assim é assim que é. Juntamos o som dos caras com Legião, lembrando de Renato Russo e de outros irmãos. Malandragem dá um tempo, aqui não tem não, mas tenta aí de DJ rolando no refrão. E de tristezas em tristezas vamos caminhar, e de alegria em alegria vamos festejar a entrada temorosa de um novo milênio, que aos trancos e barrancos está pra chegar. Enquanto isso vou vivendo com muita alegria, curtindo rap, muito charme, muita nostalgia. ST está na área, etimologia também. Não somos pop, somos cultura hip hop. Esse é o hip hop, esse é o hip hop.